1-2-1-2-1-2, certo. Está certo. Não fales muito próximo. Tenta um palmo. Assim. Assim. Ok. Diz qualquer coisa. Leste o livro? Não. Não? Não te fez tempo. Tens não, filhos? Não, também não. Ok. Está bem. Aliás, ok, vamos começar. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália e mais uma edição de conversa, como sempre. Hoje recebo aqui a Magda Gomes Dias. Na verdade, eu agora acabei de dizer uma coisa que não é certa, porque nem sempre as Madragoas têm conversas. Por vezes sou só eu aqui, portanto, nem sempre há conversas nas Madragoas. Berra-me baixo. E vamos falar de conversa, precisamente, vamos falar de comunicação. Berra-me baixo é o livro que temos hoje aqui em cima da mesa, é uma edição da Manuscrito. Recebo Magda Gomes Dias, este livro que tem como subtítulo 21 dias para deixares de gritar com o teu filho. Mas já lá vamos ao livro. Primeiro, peço que te apresentes, Magda, e seja bem-vinda aqui às Madragoas. Obrigada, muito obrigada. Então, eu sou a autora do blog Mamos da Voz, venho do Porto, tenho dois filhos. Já falaremos também das diferenças entre Lisboa e Porto, parece-me um tema interessante. Um tema interessante. Tenho dois filhos de 7 e 3 anos e já trabalho com esta área da parentalidade há 6 anos. Trabalhei diretamente na área comportamental com adultos durante muitos anos, quase de agora até lá 15 anos. E o que me move hoje em dia é mesmo trabalhar com famílias e ajudá-las a levar mais felicidade a casa, ajudando-as a contornar aqueles dias mais difíceis, as birras e por aí fora. E, portanto, é isto que eu faço. E essa motivação nasceu com o facto de teres construído família também, ou já era uma motivação que tinhas antes disso? Nasceu um bocadinho antes, nasceu quando eu comecei a pensar a largar a família, não é? E como eu trabalhava na área comportamental, eu dizia-me, caramba, há adultos que chegam, adultos, com muita coisa ainda para trabalhar e treinar. E eu perguntava-me como é que eu posso ajudar os miúdos, os meus filhos em concreto, como é que eu podia ajudar os meus filhos a tornarem-se adultos, mais saudáveis, mais responsáveis, mais autónomos, mais felizes. Portanto, foi através da minha necessidade pessoal que eu comecei à procura, a virar-me para as famílias e para as crianças. E depois reparei que é tudo igual, somos todos feitos da mesma massa. Isto é comunicação, isto é ligação, isto são relações, e com grandes e pequenos é muito parecido. E tem corrido bem lá em casa? Tem corrido bem lá em casa, tem. Tudo bem, os teus filhos são fáceis de lidar? Não, não tenho. Isto não vai mudar os miúdos, isto é transformar-nos enquanto pais. Portanto, nós aprendemos a lidar com tudo aquilo que é natural das idades e com as características que cada criança tem. A minha filha mais velha é diferente do mais novo, não é? De forma indireta vai mudar um bocadinho, não é? Vai mudá-los um bocadinho. Vai, porque comportamento gera comportamento, não é? Essa é uma das máximas que existem. Sim, vai melhorar tudo. Na verdade, isto é relação e, portanto, se eu tenho uma relação usando a palavra da moda, mais positiva com os meus filhos, ainda este fim de semana, foi um fim de semana prolongado, o que é que nós tivemos? Tivemos um fim de semana em que saímos com os miúdos 3 dias, sábado, domingo e segunda, e andamos com eles de um lado para o outro, fizemos coisas com eles. No final do dia, no final do domingo, eu olhei para trás e disse, caramba, este fim de semana correu mesmo muito bem. O que é que aconteceu? Tivemos a fazer coisas com eles. E, portanto, quando eles se sentem envolvidos e nós andamos com eles e conseguimos driblar e estarmos bem dispostos, tudo corre, tudo se torna muito mais fácil. Então, mas quando não há essa disponibilidade, como é que se faz? Não há milagres, António. Não há milagres. E, portanto, se eu quero que a minha relação com os meus filhos seja melhor, mais fácil, então eu tenho que apostar nessa relação. Não posso querer ter os dois lados da moeda. Berra-me baixo parece-me um excelente título, devo dizer. Estás de parabéns. Porque, por causa desta oposição, não é? Por um lado é berra-me. Berra-me, à partida, associamos logo a um volume mais alto. Mas é berra-me baixo. Isto tem aqui todo um programa. tem. Deixa-me te contar a história desse livro. O berra-me baixo é uma provocação. O título é uma provocação. É mesmo. Só para te afastar um bocadinho. Está ótimo, assim está perfeito. O berra-me baixo é mesmo uma provocação. Porquê? Porque mexe com o cérebro, porque parece um paradoxo. Um paradoxo. Pronto, e então é mesmo uma provocação. O Berra-me Baixo nasceu quando eu estava a trabalhar com uma mãe que me dizia: Magda, eu percebo tudo isso que tu explicas nos workshops, eu já fui a todos, estou a fazer sessão de coaching contigo, mas não consigo parar de berrar. Portanto, toda a teoria é espetacular, mas depois na prática eu não consigo. E então eu disse: ok, Maria, então vamos fazer aqui um... Vou-te lançar um desafio. Durante uma semana não vais gritar com os teus filhos, vais picar o dia. Vamos dividir o dia em três partes e cada parte, no final da manhã, quando os levas para a escola, não gritaste, picas. No final, antes do jantar também não. E depois, antes de os deitar. E ela fez isto durante uma semana. Claro que foi permissiva em alguns momentos, foi-se habituando. Claro que bateu com a porta em outros momentos e que disse: eu não vou dar uma volta, não estou para lidar com isto mais. Deixava os miúdos. Mas a verdade é que ela conseguiu duas coisas. Primeiro, fazer a autorregulação, que é justamente eu dizer para mim como é que eu quero que as coisas aconteçam num momento parecido com este para a frente, e depois conseguiu perceber o que é fazia gritar. A primeira semana é sobre isto, é o que é que nos faz gritar. O que é que nos faz gritar, afinal? Não são os miúdos. São as nossas próprias frustrações. Exatamente, e porque às vezes a tensão cá dentro é tão grande, que para a deixarmos escapar, gritamos. A verdade é que alguns pais se sentem muito mais culpados a seguir. Porque ninguém gosta de gritar. Toda a gente berra, mas ninguém gosta de fazer, sobretudo com os seus próprios filhos. E depois vão para a cama, à noite, a pensar: eu não consigo fazer de outra forma, os miúdos não deixam. Mas há alternativas e há essa possibilidade. E esta mãe com quem eu comecei a fazer o desafio, muito antes dele passar, porque isto depois tornou-se num desafio do blog, ou seja, isto correu tão bem com alguns pais com quem eu trabalhei que eu disse: eu não posso ficar com isto para mim, eu tenho que partilhar. Então partilhei, fiz um desafio no blog e fui fazendo várias vezes. Fui testando e quando surgiu a oportunidade de o colocar em livro, mantive o desafio no blog. As pessoas, quando compram um livro, assinam uma newsletter. E o que é que eu faço? Eu ando atrás, entre aspas, dos pais. Porque quando não conseguem ler, não têm tempo, ou leram, mas depois andam em piloto automático, no dia a seguir vão receber um e-mail meu. Todas as semanas, durante duas vezes por semana, durante quatro semanas, vão ter, eu vou ter a certeza que o livro vai ter efeito. Porque não é só o livro, tem um bónus, que é um acompanhamento através de e-mail, e portanto eu estou ali a explicar aos pais para... Se eles querem mesmo, não é só deixar de berrar, António, porque o livro não é sobre deixar de berrar. O livro é sobre criar melhores relações em casa com os miúdos. E, portanto, se eu consigo criar melhores dias em casa, o deixar de berrar vem por acréscimo. Muito bem, a minha convidada é Magda Gomes Dias. Eu devo dizer que é até curioso o facto de este livro pegar nessa questão do... de gritar ou de ralhar. Aliás, há aqui uma questão que é precisamente a diferença entre ralhar e gritar. Já me vai explicar, mas porque muitas vezes fala-se apenas na questão de dar ou não uma palmada. É uma coisa que se diz muito, que se discute, ou pelo menos que se discute. Uma palmadinha no momento certo, não faz mal a ninguém. Não sei. Mas aqui fala-se, valoriza-se também a importância de... Neste caso, de não berrar, não é? Esse lado de o que é dito também pode conter um grau de agressividade. Sim, claro. Aliás, se nós filmássemos os pais a gritar com os filhos, eu tenho a certeza absoluta que durante alguns dias ou semanas os pais não eram capazes mais de gritar. Não há problema nenhum. Acontece. As pessoas tossem. Se os principalmente pais, quando berram muito. Quando berram muito. Magda, o que é que... Sim, estou sem voz, foi de cantar o fado. Mas a verdade é que se nós filmássemos os pais a gritarem, eles os deixariam, porque a agressividade, não só no tom de voz, mas no todo o comportamento não verbal, é muito intenso. Então, agora, há esta questão. Então... já não posso bater nos miúdos. E agora vem uma dizer-me que já não posso gritar com eles. Mas que história é esta, não é? E não é bem assim. Há aqui uma série de pontos importantes. O primeiro, justamente isso de ralhar ou gritar. O ralhar, nós pressupomos, tem a ver com gritar. É uma coisa que anda de mãos dadas. Mas se eu agora tivesse que... O ralhar é corrigir. O ralhar é acompanhar a criança. É dizer: não faças isto, anda por aqui, vou-te explicar porquê. O ralhar implica uma emenda, não é? Sim, é corrigir, é a função parental. Mas nós associamos sempre o ralhar com o gritar. Ralhar é corrigir. Se eu tiver que te corrigir. Eu não vou ralhar com o típico ralhar que é para os pais, que é a gritar. Vou-te corrigir com calma. Até porque nós não fazemos isso com as outras pessoas. Não, só fazemos com os nossos filhos. Há coisas tão simples, desculpa estar a interromper, há coisas tão simples como aquilo que eu acabei de fazer há minutos foi, afasta-te um bocadinho do microfone, que nas relações, ok, claro, quando nós, isso, qualquer relação é assim, quando nós temos mais confiança com uma pessoa, provavelmente temos mais à vontade para, em certos momentos, sermos mais agressivos com essa pessoa, à partida, porque lá está, porque acabamos por... termos mais expectativas. Sim, também acabamos por ter à vontade de deixar vir ao de cima as nossas frustrações, embora por vezes seja injusto. Mas lá está, coisas tão simples como... Eu ouço pais a fazer este tipo de coisas, que é só um aviso, que a criança provavelmente não sabe que está a fazer algo de mal. Eu também não sabia. Tu não sabias? Exatamente. Eu não vou me virar para ti e dizer assim, Magda, afasta-te do microfone. Sim, sim, com gesto, não. É verdade, isso leva-nos logo ao primeiro ponto da parentalidade positiva. Um dos pilares, o primeiro pilar, é o respeito mútuo. E o que é isto do respeito mútuo? À partida, nós dizemos, mas eu respeito os meus filhos. Mas não é verdade. A maior parte de nós, quando justamente nesses momentos em que temos que corrigir os miúdos ou que estamos até a falar sobre eles ao lado, achamos que eles não vão perceber muita coisa. E por isso, como não os consideramos com igual valor a nós, tratamos-los de forma inferior. E essa inferioridade muitas vezes é vista simplesmente com o tom de voz, com a agressividade com que nós falamos com eles. Magda Gomes Dias é a minha convidada de hoje aqui nas Madragoas e acabei de decidir agora que este programa vai passar, portanto, já posso desejar bom fim de semana às pessoas, porque, e estou-te a dar a novidade de ti, ou seja, vai passar à meia-noite, vai passar mais logo do momento em que estamos a gravar. Okay. Isto é sempre uma grande confusão explicar as datas. Isto porquê? Porque este fim de semana é fim de semana de Dia da Mãe, portanto faz todo o sentido estarmos aqui a falar desta temática. Pois faz. Bem a propósito. Berra-me Baixo é uma edição da Manuscrito. Vamos ouvir fados, vamos começar por ouvir Ardinita, Raquel Tavares. Ela está aí com um novo disco, do qual não faz parte este Ardinita, este é do álbum, do anterior álbum da Raquel Tavares. E depois também vamos ficar com, deixa-me aqui escolher, o Pedro Moutinho, com Um Carnaval, do álbum O Fado em Nós, editado este ano. Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada, oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada. Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. O Ardinita, o João, levantou-se muito ledo, porque tinha que estar cedo à porta da redação. Trinco um naco de pão que soou muito bem antes de partir por aí. Beija a mãe adormecida, dizendo: cá vou à vida. Oh minha mãe, minha mãe, a mãe com todo carinho deitou-lhe a benção, beijou e depois aconselhou: sempre muito juizinho, toma conta no caminho, não fumes, não jogas nada, pode ficar descansado. Disse-lhe para iludir e tornou-se a despedir. Oh minha mãe, minha mãe, cruzou toda a Madragoa satisfeito a assobiar uma marcha popular do São João em Lisboa. Isto pensou: é tão boa a minha mãe, e contudo, como a engano e a iludo, e minto, coitadinha, gramo tanto essa velhinha. Quem tem uma mãe tem tudo, nesse galão repolente da gíria, da malandragem, existe o quê? Nessa boquita inocente, marcha para o jornal contente, sempre dá uma levantada e como calão lhe agrada, repete como eu agrado. Tanto lhe quero e tanto amo. Quem não tem mãe não tem nada. Tanto lhe quero, tanto amo. Quem não tem mãe não tem nada. Vem ao baile, vem ao baile, pelo braço ou pelo nariz. Vem ao baile e vais ver como te diz. Deixa a tristeza roer as unhas do desespero. Deixa a verdade e o erro. Deixa tudo, vem beber. Deixa a verdade e o erro. Deixa tudo, vem beber. Vem ao baile das palavras que se beijam, desenlaçam. Palavras que ficam, passam como a chuva nas vidraças. Vem ao baile ou tens de ver e perder-te nos espelhos. Há outros muito mais velhos que ainda sabem sorrir. Há outros muito mais velhos que ainda sabem sorrir. Vem ao baile da loucura e vem desfazer-te o corpo. E quando caíres de porco, a tua alma é mais pura. Vem ao baile, pelo chão ou pelo ar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Vem ao baile, baile, baile, e vais ver o que é bailar. Aqui está o Pedro Moutinho. Não, isto não foi bom. Não foi bom, mas vou continuar. Mas vou continuar. Converso com a... foi uma coisa estranha. Aqui está o Pedro Moutinho, mas eu depois fico a pensar muito sobre os meus próprios erros. Mas tens uma explicação para isso? Não me berraram muito? Não, não sei. Olha, aqui está uma boa questão. Como é que ficam... Ou seja, as crianças que ouvem muitos berros durante o seu processo de crescimento tornam-se em que tipo de adultos? Pois, não sei. Porquê? Porque existe uma coisa que é o nosso poder é nos transformarmos e é nos melhorarmos continuamente, independentemente daquilo que nos aconteceu no passado, não é? Há uma máxima do Sartre que diz qualquer coisa como: não interessa o que fizeram de nós, interessa sim aquilo que nós fazemos do que fizeram de nós. Adiante, aquilo que eu sei que acontece quando uma criança recebe berros, é que, primeira coisa, deixa de ouvir. Os pais queixam-se: ah, eu até grito com ele, ele não me obedece, ele não ouve aquilo que eu digo. Pois é, verdade, isto acontece, quando os pais gritam muito, os miúdos deixam de ouvir. Depois, de forma continuada, pode tocar ali naquela questão da autoestima. E porquê? Porque se continuamente a criança lhe é dito, de forma agressiva e com berros, que aquilo que ela faz está mal feito ou não está perfeito, ela vai achar que nunca vai lá chegar. E, portanto, como é corrigida várias vezes e de forma continuada, ela vai achar que não tem grande valor e que as primeiras pessoas que lhe deviam dar valor e ajudá-la a ir mais longe são as primeiras que não o fazem. E, portanto, isto pode tocar na questão da autoestima. Podem tornar-se adultos, por exemplo, com dificuldade em dizer não, com medo das reações, não é? Sim. E antes de adultos são adolescentes e na adolescência podem, igualmente, gritar com os pais também, podem reagir de forma agressiva ou, pelo contrário, serem demasiado obedientes. E o que é que eu quero dizer com demasiado obedientes? Fazem tudo sem pensar. 21 dias para deixares de gritar com o teu filho. Já me falaste aqui um pouco desse processo, porque este livro é de facto um processo. E tens acompanhado esse processo da parte de algumas pessoas que compram o livro e depois acabam por fazê-lo com mais ou menos disciplina. Falavas disso há pouco. Falaste há pouco daquela questão de não gritei ao pequeno almoço, não gritei ao jantar, aquelas várias etapas do dia em que a pessoa vai picando e dizendo que não. Isso faz parte do processo, certo? Estes 21 parte, dias. Sim, faz parte do processo. Como é que podes, de forma sucinta, apresentar aqui, bem, sem querer revelar também o segredo todo, no que é que consiste estes 21 dias? Então, a primeira semana é a semana em que nós tomamos consciência daquilo que nos faz gritar. E nós gritamos porque vamos chegar atrasados ao trabalho e precisamos que os miúdos se despachem. Não gritamos porque eles são lentos a comer, é diferente. Gritamos porque chegamos a casa com o objetivo de pôr o mais velho a fazer os trabalhos de casa, fazer o jantar e depois pôr os dois no banho. E, entretanto, quando damos conta, o marido está a chegar a casa e diz assim, simplesmente, o quê? Mas ainda estão aí? E então é muito natural que se comece a berrar com os miúdos porque eles não se despacharam. Seria totalmente diferente se o pai chegasse a casa e dissesse, epá, ainda estão aí, olha, precisas de ajuda, vou pegar no mais pequeno e vou-lhe dar banho. Aí aposto que não iria existir os berros. E, portanto, nós gritamos por frustração, por não conseguirmos atingir os nossos objetivos. Portanto, isto é o que vai acontecer na primeira semana. Vamos descobrir o que é que nos faz berrar e vamos descobrir também o tipo de pai e de mãe que somos. Temos expectativas diferentes nas relações e, portanto, aquilo que nos faz gritar também podem ser outras coisas. Por exemplo, ainda não aprendemos uma coisa que surge muito depois, ou seja, só depois, no outro dia estava a falar com um rapaz da minha idade, e só depois, aos 20 e tal anos, aos 30 anos, é que chegamos a este tipo de conclusões. E eu dizia-lhe assim, a minha mãe levantava mais a voz comigo, mas eu tinha mais respeito pelo meu pai, que raramente levantava a voz, mas quando dizia, dava uma ordem com uma voz mais calma, ou fazia um reparo com uma voz mais calma, eu ficava assim, não, aquele respeito, não é? Sentia ali uma presença. E ele dizia precisamente a mesma coisa. Isso também acontecia comigo, ou seja, já há tanta gente a partilhar esta experiência, mas parece que os pais continuam a não aprender. É tão verdade. Olha, vou-te dizer qual é a grande diferença. As mães têm, a maior parte das mães têm um coração de manteiga de má qualidade, retem logo. Depois gritam muito. E é verdade isso que tu dizes, os pais, por norma, estamos aqui a trabalhar em clichês, mas por norma, dizem uma coisa. E a firmeza nesse tom de voz é totalmente diferente da firmeza da mãe. A certeza que o pai, esse pai, tem naquilo que diz ao filho é muito maior do que a certeza da mãe. A mãe, por sistema, procura convencer os filhos. Há uma coisa muito importante, que é explicar as coisas aos miúdos. Mas a maior parte dos pais entende explicar como tentar convencer. E não é nada disso. Quando eu digo, chega, paras de saltar em cima desse sofá e agora vens para o chão. E viro costas. E vou-me embora. A minha firmeza e o meu virar costas é sinal de que aquilo que eu espero que tu faças é descer desse sofá. E como não olho para trás, quando eu olho para trás ou vou lá tentar convencer o meu filho, eu estou-lhe a dar a certeza que eu acho que ele não é capaz de o fazer. Sim, estou a perceber. Quando eu vir costas, a única coisa que eu estou à espera é que ele deixe dali e faça aquilo que eu lhe pedi. Porque outro lado, a justiça daquilo que eu lhe estou a pedir. Porque eu, e tenho que lhe dizer, não é? Porque eu não quero que tu te magoes. Porque este pequenino ainda não pode saltar em cima do sofá, vens aqui para o chão saltar. Ou vais para o pé de mim saltar. E dizes isso? Dizes o motivo pelo qual tu queres que ele deixe do sofá? Sim. E muitas vezes os motivos têm a ver comigo e não com ele. Por exemplo, quando nós dizemos aos miúdos, epá, hoje voltaste a fazer aquilo outra vez, é sempre a mesma coisa, nunca dás um beijo ao teu avô. Já viste? Qualquer coisa como que má educação. Muitas vezes não tem nada a ver com isto e tem a ver com a nossa necessidade, enquanto pais, de provarmos que damos educação aos miúdos. E esta é uma nossa necessidade. Então eu posso dizer de forma muito clara... Há um problema de ego aqui também. Não sei se é de ego ou se é de sermos emocionalmente honestos com os nossos filhos e connosco. Pronto, o ponto número um é connosco também. E dizermos aos miúdos, olha, ó João, assim, eu preciso que tu dês um beijo ao teu avô quando lá chegas a casa, porque mais do que ele ficar contente, e aí também estamos a trabalhar na questão de eles da empatia, perceberem quando escolhem determinados comportamentos, tornam o outro mais feliz. Mas eu também preciso que dês um beijinho ao teu avô. Caramba, porque senão ele vai pensar que eu não te dou educação. Rapaz, faz lá isto por mim, pode ser. E é impressionante. Isso muda tudo, isso muda tudo. Ou de manhã, em vez de lhes dizer, és sempre o mesmo, tu parece que ficas a olhar para a manteiga a derreter na torrada. Dizer, és, comes muito devagar. Dizer aquilo que é mesmo necessário. Eu preciso de chegar a horas à escola, porque depois preciso de ir trabalhar. É ter a cooperação. Exatamente, exatamente. É tentar, por exemplo, um miúdo reage de maneira diferente. Está a existir algum problema. Isto é quase um clichê dos filmes, devo dizer. Mas existe algum problema na casa. Se calhar eu, como não sou pai, estou aqui a usar os filmes que vejo e isto não acontece na vida real. É bem provável que aconteça. mas por vezes alguém diz ao miúdo, para ele ficar quieto, diz, toma conta de... Não é? Sim. Toma conta da tua mãe. O pai vai ter que sair. Ficas aqui a tomar conta da tua mãe. E isso é o suficiente para o miúdo se sentir envolvido no problema. Eu tenho uma função. E ele sente-se útil. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Ou seja, sim, sente-se útil, sente-se valorizado. Eu faço parte disto. A família conta comigo. E isto vai diretamente a uma questão fundamental, que é nenhuma criança, nem nenhum adulto coopera com o outro se não se sente ligado. É o tal conecta-te, como é que é? Sim. Conecta-te, exatamente, que faz parte do no programa, faz parte da segunda semana. A segunda semana é então o quê? Nós estávamos a explicar há bocadinho as semanas. Sim. Primeira semana é descobrir o que é que nos faz gritar. A segunda semana é a mais importante de todas. São todas importantes, mas se esta semana não foi feita de forma séria, tudo o resto cai. Ok. Isto é a qualidade da relação que nós estamos a construir com os nossos filhos. E não há nenhuma estratégia que funcione, pelo menos a médio prazo, se os miúdos não se sentirem ligados. Porque quando eu digo à minha filha, agora está na hora de irmos para a cama, porque amanhã temos escola e ela está a fazer qualquer coisa que gosta, ela vai mais facilmente dizer, ok, pronto, deixa-me só terminar isto, eu deixo. E sei que depois ela vai levantar-se e vai para a cama, porque ela sabe, primeiro, que aquilo que eu lhe peço é justo, que eu não sou uma mãe injusta que lhe peço coisas descabidas ou porque faço constantemente um jogo de poder, e porque ela vai querer cooperar, porque sabe que a mãe também está a zelar, porque ela ainda é pequena, pelo descanso dela naquele caso. E já falaremos um pouco mais da terceira e da quarta semana deste programa de 21 dias para deixares de gritar com o teu filho. Berra-me baixo, assim se chama o livro, uma edição da Manuscrito. A minha convidada é a Magda Gomes Dias. Vamos continuar aqui a ouvir fatos, naturalmente. O Tempo Não Para, Marisa, é uma música precisamente cuja motivação é precisamente essa dedicação ao filho. Ela fala de ter ou não tempo para o filho. Vamos ouvir essa música da Marisa. E depois também, Luvas de Minha Mãe. Ficamos com a Ana Sofia Varela. Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. Eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Cantei, andei pelo mundo fora e não vi a hora voltar para ti. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Faça-se noite, se vai ouvir o fado nas Madragoas. aqui está, Ana Sofia Varela, Luvas da Minha Mãe, e é amanhã, precisamente, o Dia da Mãe. Dia 1 de maio, Dia do Trabalhador e Dia da Mãe também. Este ano, claro. Não calha sempre no dia 1. Não calha, até porque o Dia da Mãe calha sempre a um domingo. Primeiro domingo de maio. Primeiro domingo de maio, sempre. O Dia do Trabalhador é que, felizmente, não calha sempre ao domingo. É sempre ao dia 1 de maio. É sempre ao dia 1 de maio e, felizmente, não é? Porque este ano temos um feriado ao domingo, o que é chato. É. Para o ano, há de se calhar uma segunda-feira, fim de semana prolongado. É desagradável. Magda, estávamos aqui a explicar este teu programa de 21 dias, mas antes disso, faço-te uma pergunta. As mães e os pais berram mais com os filhos no norte do país ou no sul do país? Não faço ideia. Não tens essa ideia? Não faço ideia. Estou a perguntar isto porque tu és do Norte. Sou do Porto. Do Porto, Leça da Palmeira. Leça da Palmeira. A terra mais bonita de Portugal, segundo os Expensive Soul. Exatamente, lá da é minha verdade. Terra. Acabaste de me mostrar isso, não conhecia, mas pronto. Eles são de lá, não? São de lá. Também é uma fadista de lá. Às vezes cruzo-me com eles, vejo no café. Muito bem. E também a Ana Pinhal, dos Fado Violado. Exatamente. Os Fado Violado vão ser Estrela da Tarde na Rádio Amal, é próxima quarta-feira. Entre as 6 e as 7, já sabe, não perca. Como é que é morar em Leça da Palmeira? Como é que é ser de Leça da Palmeira? Como é que é ser de Leça da Palmeira? É de facto a terra mais bonita de Portugal? Há terras muito bonitas. Leça da Palmeira é especial para quem mora lá, não é? Eu acho que a nossa casa é sempre o lugar mais especial. E acredito que tem o mar, não é? É uma terra simpática, é perto de tudo. E como é que é viver em Leça da Palmeira? É muito bom. Já vivo lá, não desde que nasci, mas quase. E é muito bom ser de uma terra, desde pequenina, e ir crescendo e ver as pessoas crescerem também, envelhecerem, terem os filhos. Aquele lado de proximidade que, sim, por vezes nas grandes cidades não há. Que se vai perdendo. É verdade. Que se vai perdendo. Isso é bom. E depois é uma terra onde se faz tudo a pé. Isso é muito bom. Aqui está. E hoje em dia é cada vez mais valorizado isso também. Isso é mesmo importante, não é? E depois a pouquinhos metros de casa tenho a praia e... Nunca te sentiste limitada por morares em Leça da Palmeira? Em relação a questões de trabalho, nada? Não, em questões de trabalho não. Agora, em questões de receber convites para uma atividade ou uma promoção de alguma coisa, é tudo em Lisboa. É tudo. Sentes em Lisboa. Essa... Sinto que acontece muito, muito em Lisboa, a maior parte das coisas. Esse é um dos motivos pelos quais eu este ano decidi descentralizar os workshops que dou. Normalmente dou sempre Porto, Lisboa. E este ano descentralizei justamente porque há mais gente a sentir o facto de acontecer tudo em Lisboa, não é? E tudo no Porto. Então, e acontece uma coisa curiosa, ok. Televisão e rádio já temos há muitos anos, mas o poder da internet faz com que uma pessoa, por exemplo, eu moro em Beja e tenho acesso à internet, naturalmente. Ou seja, tendo acesso à internet, tenho mais informação sobre várias coisas. E, por exemplo, tenho informação que este livro vai ser apresentado em Lisboa. Tenho essa informação que provavelmente há uns anos não teria. Sim. O que cresce a frustração, porque eu quero ir à apresentação deste livro e não posso porque é em Lisboa. Ou seja, eu acho que esse sentimento aumentou ainda mais com o crescimento da internet. Sim, sim. Embora depois também tenha as outras coisas que a internet aproxima. E eu senti justamente isso. Muita gente a dizer-me acontece tudo entre o Porto e Lisboa. E então eu decidi, olha, já fui a Faro. 2 vezes. Muito bem. Vou para a semana ao Funchal, portanto convido as pessoas que estão no Funchal a ouvirem, ou pessoas que estão cá em Lisboa, que tenham pessoas no Funchal. Mas há pessoas no Funchal a ouvir através de amali.fm. Muita gente nos ouve na Madeira, portanto um abraço e fica ao convite. Fica ao convite dia 13 e 14 de maio vou lá estar com os workshops, justamente por esta necessidade de querer chegar a mais famílias e sentir que há um feedback importante nesse sentido. Magda Gomes Dias, está a ser um gosto estar aqui à conversa contigo. Há pouco começámos a desvendar a primeira semana e a segunda semana. Eu quero, claro, que tu, parece-me este também, tendo em conta que é o fio condutor do livro, também ser um bom fio condutor desta conversa. Não quero, claro, que desvendes tudo, obviamente, que é para que as pessoas possam comprar o livro e possam também ficar a conhecer mais estratégias para lidar melhor com os seus filhos. Na verdade é disso que se trata, não tanto a questão de barrar, como tinhas dito, mas é melhorar a comunicação. A terceira semana é a semana do estágio. E o que é que eu quero dizer com isto? Depois de sabermos o que é que nos faz gritar, depois de trabalharmos a relação, então a terceira semana apresenta 10 casos. que nos... mais comuns que eu trabalho com as famílias. E, portanto, estão aí várias estratégias para nós conseguirmos driblar essas situações que temos com os miúdos, porque nos respondem torto, porque são adolescentes, porque são irmãos e se dão mal, porque eu grito, porque eu quero ter a casa arrumada e os miúdos desarrumam-me isto tudo. Isto é uma grande verdade na maior parte das famílias, a importância que as mães dão à arrumação da casa. Porque tenho um marido que acha que isto da parentalidade positiva é muito bonito, mas deve ser na casa da Magda, na casa dele não é, não funciona e, portanto, não estão alinhados. E a terceira semana é justamente isso, é casos práticos. E depois, a última semana, que vai do 22º dia ao 28º dia, portanto, é mais uma semana, é um bónus, vai trabalhar a questão da maturidade parental. E muitas vezes nós somos... os pais dos nossos filhos, mas continuamos muito a ser filhos dos nossos pais. E é importante que deixemos de o ser. Como é que isso se reflete na prática, Magda? Não assumimos a responsabilidade e não assumimos para nós o papel de pais. Faz parte da equação a frustração. Eu não posso dar sempre tudo ao meu filho. Eu não posso deixar fazer tudo aquilo que ele quer. E faz parte criar frustração à criança, não de forma propositada, mas porque é assim. E faz parte eu ter de lidar com o facto de causar frustração ao meu filho, de causar tristeza. E é aí que nós, quando entendemos isto, damos o salto. Percebemos que não temos que nos impor através de uma forma mais agressiva ou autoritária, porque a maior parte dos pais não se revê agora nesse papel, mas que também não temos que permitir tudo. Porque quando permitimos tudo à criança, quando tentamos convencê-la que aquilo é melhor para ela, que ela tem que fazer, então nós estamos a mostrar não só que não temos certeza, que não somos capazes de colocar limites e regras claras, e quando não conseguimos fazer, a criança sente. O pai não a consegue defender, não a consegue proteger, porque os limites são segurança. E é uma frase que se calhar não é a frase mais popular do mundo, mas eu gostei bastante dela, ou seja, a importância de criar pequenos momentos de frustração nos nossos filhos, não é? Não é criar, é deixá-los acontecer. Deixá-los que é diferente. Ok, estou a perceber, estou a perceber. Porque ou seja, o criar não fazer faz-me tudo pensar que é de evitar, propósito. É? Sim, não exatamente. Há aí um exemplo que eu dou, que aconteceu com a minha filha há um ano atrás. Ela vinha da escola com os cromos, ela estava a fazer uma coleção, e passou-me um envelope dos cromos repetidos para vestir o casaco. E quando chegamos a casa, ela pediu-me os cromos. E eu disse, oh filha, não tenho os cromos. E ela, não tens. Oh mãe, mas eu cheguei aqui ao carro, eu trazia os cromos comigo... E pulos aqui à frente, eu disse, não está aqui nada. Começamos à procura, nos blusões, nas mochilas. Sim. E demos conta que não estava lá nada, de facto. E ela começou a choramingar. E a nossa tendência natural seria, olha, deixa lá, eu amanhã vou-te comprar, era sexta-feira, amanhã seria sábado, portanto, amanhã vou-te comprar mais cromos, quando sairmos ao mercado, eu compro-te uma carteira de cromos. E eu decidi não dizer isto. E a única coisa que eu lhe disse foi, tu gostas mesmo desses cromos e dessa coleção que estás a fazer. E ela chorou um bocadinho mais, com mais intensidade, sabes? Porque parece que bateu lá dentro. Aquilo okay. que ela estava a sentir, eu estava a dizer por palavras. E eu disse, olha... E ela afastou-se, foi para o pé da entrada da garagem. Eu disse, olha, deixa-me só ali buscar a minha mochila e o meu casaco que eu vou já ter contigo. E quando abri a porta do passageiro, estavam lá os cromos dela. E o facto de eu ter decidido não salvá-la ao dizer coisas como deixa lá, não tem importância nenhuma, até eram repetidos os cromos, eu amanhã compro-te outros, permitiu que ela percebesse que consegue sobreviver a isto. Consegue. Porque ela conseguiu acalmar-se sozinha. Eu não fiz nada, só disse, eu sei que isto é muito importante para ti. Não por estas palavras, mas eu disse que sabia que ela gostava dos cromos e da coleção. E ela conseguiu trabalhar isto em tela em 3-5 segundos. Eu acho que isso é revelador, Magda. A sério, acho que é uma bela história, uma bela história. Está no livro, explicadinha. Portanto, mais detalhada. Sim. E também explicada. O sentido do humor também pode ser um bom aliado. Eu estava aqui a ver neste... Não é? Acho que responder com sentido do humor, fazer por vezes... E o sentido do humor tem aquele lado de acidez também. Mas saber usá-lo na educação dos nossos filhos pode ser uma arma poderosa. Muito poderosa. Primeiro porque nos baralha o cérebro e tira os miúdos, e nós também, mas sobretudo quando somos nós a usar o sentido do humor, tira os miúdos daquela irritação em que eles estão. O cérebro para um bocadinho, fica a olhar para os pais e esquecem, porque começam a rir. Aquilo que o pai disse é um nonsense, e o nonsense, como o berra em baixo, como a expressão, exato. Baralha o cérebro. E é isso que eu quero. E quando eu consigo usar o sentido do humor, já cheguei lá. O sentido do humor acaba por funcionar com pequenos parênteses ao longo dos dias que... E serve mais para quê? Serve para os miúdos perceberem que não precisam de levar tudo a sério. Que conseguem, claro, desconstruir. Porque eles levam tudo muito a peito. Quando eu sirvo o mais novo primeiro, a mais velha fica chateada. Quando eu digo ao mais novo para emprestar a bola à mais velha, ele fica chateado porque a bola é dele. E se nós conseguimos levar o sentido do humor, a palhaçada também, para aqui, para esta parte da gestão emocional dos nossos dias, nós levamos tudo a sério. O que é para levar a sério mesmo é este livro da Magda Gomes Dias. Magda, gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Obrigada. Aprendi muitas coisas para o dia em que serei pai ou não. Deixa-me só dizer que temos um grupo também muito giro em Leita da Palmeira, que são os Shows of Fire, e que... E Leça da Palmeira está cheia, há bocadinho estávamos a falar da minha terra. Está a fervilhar Leça da Palmeira. Está incrível. A fervilhar, incrível mesmo. Gente muito boa, muito talentosa na minha terra. E provavelmente Leça da Palmeira também, temos ouvintes certamente em Leça da Palmeira, certo, através certeza. De amália.fm. Berra-me baixo, 21 dias para deixares de gritar com o teu filho, uma edição da Manuscrito, Magda Gomes Dias, também autora do blog Mums the Boss. Sim, é verdade. Podem visitá-lo. E pronto, é isto. Obrigada. E para o final, vamos ficar com o clássico, Alfredo Marceneiro, Amor de Mãe, bem a propósito, porque amanhã é precisamente Dia da Mãe. Feliz para todos. Dia. Um abraço e bom fim de semana. Precisou que uma mulher o desse. cabeça à luz deste mundo. O amor de mãe é a luz que torna o nosso viver num hino de amor profundo. Fundo.